meu PES livre alianças, patrão 3. Meu papatango. Torre Salvador, Oceaner 6314. Metro 14, centro do tráfego, continue a aproximação no 0120 graus, 119, reformarei pista livre, 6314. Sente, 6314. Pista de quantos elevado, 1785. Ok, Salvador opera visual, o vento é 130 graus, 119, pista no 0. O ajuste é 1-0 no 2, a temperatura é 3-1 e a hora certa é 1-734, 17:34. Tá pronto pra cópia? Afirmo, ponto papel, 1-7-8-5-5-2-4-5. Sim, está autorizado Galeão, o nível 360, via Peruísque corrigindo via Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 1-6 até a posição Groove. Em Groove, intercepte a Upper Zulu 1-4 até Toquim. A curva será, a decolagem será da 1-0 com a primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a P9B 857, o controle 198 e o transponder é o 5465. Autorizado Galeão, nível 360, Galeão November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 1-6, Groove, Upper Zulu 1-4, Toquinho. Decola da pista 1-0, curva direita na saída da El, Leda, Bidev, intercepta Upper November 857. Controle 198, transponder 5465, voo 1785. Correto, voo 1785 e chame pronto para puxar a SNA. Vai chamar o 1785. Fala Salvador, boa tarde, 1396, livrou. Ok, o Papa Romeu Serra, corrigindo, Charlie Serra Whisky, tá em qual parte é a pista que decola? 17 era, tá. Só um minuto, a cópia. Vou no 396, prossiga o táxi pela táxi Aquilo, pátio 3, a posição é o gate 3 do pátio principal. Quilo Zulu, prossiga. Torre Salvador, Azul 4032, boa tarde. 4032, boa, continue a aproximação no 01, o vento de 120 graus, 119, informarei pista livre. Livre pouso, prossegue, aguarda livre, pista livre, Azul 4032. Afirmativo. Oceaner 6314, Solos 37, Olivrar, primeira direita, chame Solo 1209. 9-6-3-0-9. Pista no 7, decola, curva à direita, subida da El, Leda, após Leda DCT Sagaz, o controle 19-8, a torre 18-6 e o transponder é o 5165. Ok, o Charlie Serra Whisky, qual o POB? POB é 6-2, auxiliar na frente. Chame a torre por acionamento, o ajuste é 6-12, boa viagem. Boa tarde, Paulo, Oceaner 6314, boa tarde, Libão. Boa tarde, o Oceaner 6314. Prossiga o táxi em frente, ingresse na táxi Aquilo, prossiga o táxi pelo pátio 3 e ingresse no portão 09 do pátio principal, Oxenai 63, 14. Frente, táxi de frente, ingresse aqui no pátio 3 para o 9, pelo principal 63, 14. Agora táxi de grave, Salvador, 3155, tiver cruzamento com 10. Portão no zero, tá autorizado, tá 3155 e chame para o táxi. Autorizado, 3155. November Mike Kilo, chame Centro Recife, frequência 2685, alterna 3365. Primária é 126, decimal 85. Contra 032, solos 39, libera a direita, chame solo 1219. Primeira direita 219, 4032. Aos 50, eu vou de TAP 223, Ana, identificou. Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Romeu Papatango. Autorizado, reportará. Agora o Papa Romeu Papatango, Charlie Sierra, Whisky, Nero, Charlie. Libre táxi, reporte na interseção, Papá para ingresso, Charlie Sierra, Whisky. Azul, continue táxi pela Alfa, Kilo, pátio 3 e reporte para ingresso no principal. Via Alfa, Kilo, pátio 3, reportará ingressando no pátio principal o Azul 4032. Torre, o Papa Romeu Charlie, Charlie. Prossiga, Charlie, Serra Whisky. Acionado na Aerostar para o táxi, alterna com 12 e 30 autonomias com 06 a bordo. 06-1230, alternado com fins. Tem táxi autorizado até a interseção Papá, reporte para ingresso na pista, Charlie Sierra Whisky. Voo no 649, chame Recife, 125, não der no 3325. 25, 1235, 649. Quanto será da Papa? Papa Romeu Castelo. 7, mantenha posição, aguarde para ingresso na pista, temos aeronave na cabeceira. Fazendo para cruzamento, Castelo. Não será cruzamento, ok? Será táxi sobre a pista mesmo, ok? O outro lado aí, a Mike está fechada, ok? O táxi é sobre a pista, ok? Correto. Livre decolagem, pista no 7, 120 graus, 129, Romeu Papatango. Salvador, 355, para o táxi com 157 a voz, alternando Galeão com 4 horas de autonomia. Ciente, tá 3155, táxi livre pelo pátio, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste é 10012, boa viagem. Ciente, livre táxi via pátio, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 3155, até logo. O azul 4032, após a saída do Airbus da TAM, prossiga para o portão 8, ok? Ok, portão 8, o azul 4032, após o TAM. 3A. Juliette Bravo Delta, Salvador, corredor, correção, chegada Bonf, reporte para descida. Agora o voo para Juliette Bravo Delta, desça para 050. 050, vale o papo. Cícero de Lucas, 2, papo, Fred Dona. Aqui é com o Vitor, 1000 pés, por hora do farol de Tapuã, reporte para descida. Sete, Whisky, aguarde instruções para decolagem. Da sequenciamento, esquerda 035, limite ao lock. Esquerda 035, limite ao lock. Charlie Whisky, o vento 120 graus, uma dúzia nós, tem decolagem autorizada, pista 17. Autorizado ILS a partir de 2231? 2231 no livre LS, forma estabilizada, ainda descendo para 3000 pés. Afirmativo, após a LM 2231. Salvador, Web 5729, identifique, chegada é a Bonf, desça ao 060. Identificou, chegada a Bonf, tá sem informação aqui, 5729. Afirmativo, a TIS está fora, a pista de uso em Salvador é a 10, procedimento LS X-Ray, ajuste 1012, temperatura 30, vento 120.12. Ok, ciente, muito obrigado. Chegada bom, descendo para o 060. Poderia confirmar o vento e o ajuste? Ajuste 1012, vento 120.12. Obrigado. Pode descer para 2000, 223 anos? Livre 2000 pés e forma estabilizada. Controle o Oscar Bravo. Prossiga. Vamos iniciar a descida de retorno à Vera Cruz, ok? Ok, decido quanto é usuário, reporte cruzando 3000 pés. Bravo. Controle, bom dia, boa tarde, Papa Romeu, Charlie, Serra Whisky. Charlie, Serra Whisky, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, Charlie, Serra Whisky. Controle, Charlie Serra Whisky, está cruzando 3000 pés. A possibilidade de coordenar voar direto Blast? Pode voar direto Leda. Leda, Charlie Serra Whisky. foi LS 2261? 2231, torre no noite decimal meio. 286. Pesquilo Zulu livre, LS, informe estabilizado. Estabilizado o corpo de localizador, o uísque aqui no Zulu. Sente agora de transferência para a torre. Aguardando transferência, Zulu. Continue a aproximação, pista no zero, vento 130 graus, 112 nós, informarei pista livre, passaria do 2231. 6-4. Então, 3155, tem decolagem autorizada no 0, 130 graus, 112 nós, 3155. Deu decolagem, tá, 3155. Quilo Zulu passando Duna Chame Torre no 836. Foi 186, papá. 785, chama pra o táxi. Vai chamar táxi, 178. 198, boa noite. Passaria do 2231, checa pra pouso livre no 0, 130 graus com no 0 nós. É livre pouso, tá passando travado 2231. Que quilo Zulu prossiga. Estabilizado na final do ano. Sente, continue a aproximação, número 2 para pouso, 130 com 10 nós, isso quilo Zulu. 130 com 10, aguardando a autorização para pouso. Ah, então está após Sintra, base 78, pouso na hora certa, positivo. Sente, reporte um ponto ideal para modificação, isso quilo Zulu. Zulu. Aqui com o mesmo momento de ação. Ok, se for possível pagar, já fica melhor para nós ainda. Obrigado. Vamos coordenar aqui. Que seu sobrevoo em Veracruz? Afirmo. Ok, frequência livre para cruzamento da Bahia e coordenação com alguns tráfegos. Frequência livre para cruzamento da Bahia e coordenação em tráfego. Ouviu, Papatão? É o parceiro 2231, só para informar que no segmento de pouso, na curta final, tem bastante urubus ali. Urubus na curta final? Isso. Crescente, obrigado. O seu solo 53, ao livrar à direita, chame solo 1219 para instruções de táxi 2231. 219, grato, 2231. Foi isso, querido Zulu, da presente cancela, instrumento base pela direita ou na frente, passou fibra. Notificado ao 53, acusa na curta final da 17, fica atento à possibilidade de urubus, o tráfego que pousou à frente informou na aproximação final urubus e a 17 bem provável também. Fica atento, reporte na curta final o Whisky Zulu. Para na curta final da 17, observando o tráfego de urubus, positivo? Positivo. autorizado pelo pátio 3 e prossiga para a remota 14 do pátio principal. Pátio 3, pátio principal, remota 14, o passageiro 2231. Charlie Sierra Whisky, nível de desvios, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, tenha uma boa tarde. Obrigado, 1251-3325, Charlie Sierra Whisky. Controle o Oscar Bravo para a mudança de frequência. Oscar Bravo, frequência livre, até volta. É, muito grato. Para a final da 97, mas está travado, escrevedor. Repouso autorizado na pista 17, 130 graus, com uma dúzia nós, Whisky Kilo Zulu. 130 com a dúzia, autorizado, repouso na 97, Zulu. Alô, é o Gol 785. Prossiga, o Gol no 785. Não, passa de novo, problema aí. Só que é 74, eu posso retornar pro 4. Mantém a posição, vou checar com a infra-aero aqui que se o senhor vai retornar aí pro 04 ou pra outro gate, ok? Mantém a posição. Troca, mas informa que é só pra desembarcar um passageiro, tá? Só pra desembarcar um passageiro, é isso? Afirmativo. Ok. Web 5729, desce para 2000 pés, 1012, livre LS, livre da restrição em pelo. 2000, 1012, livre da restrição, Web 5729. Gol no 785, é o solo? A escuta. Pode retornar pro gate 4 e seu plano estará válido até às 18h35, ok? Oh, muito obrigado pela colaboração no comandante. Retornando pro 4, obrigado. Hora. O gol no 785, chame quando para um novo pushback e acionamento? Vai chamar o gol no 785, graças. Chame Recife, 1251, alterno 3325. 7, Recife, 251, alterno 3325, 3155. Passando, Pinto Ator. Vitor Torre, no 3316. Salvador, Mike, é com o Vitor, passando Pinto Ator. Mike, é com o Vitor, sente, o destino é 17, não é isso? Afirmativo. Represente agilizando o cruzamento da final do ano zero, reporte ingressando, curta final, pista no 7, o vento 120 com uma dúzia nós, Mike, é com o Vitor. É coberto ciente, está presente, atuando a base pela direita da 1-7, agilizando. controle Salvador, boa tarde, no 075, da Gol, chegada a Mari. No 075, identifique chegada a Mari, desce ao 050, reduza para 259. 050, chegada a Mari, já está para 259, 050. Jet Bravo Delta, vou na Proide Duna, desça para 2.000 pés com 1.012. Duna, 2.000 pés, 1.012, Bravo Delta. Torre, o Maico, Eco Vitor, cruzando a 1.0. Mike Eco Vitor, livre pouso na 1.7, 1.20 graus, uma dúzia nós, Mike Eco Vitor. Eco Vitor, livre pouso na 1.7, vamos lá. E 5729, torre na noite, 36. Resumindo, 5729. Sou em Salvador, Webjet 5729. 5729, continue a aproximação no zero, vento de 120, 12 nós, informe checado 5729. Já está bastante travado, 5729. 7, tem pouso autorizado na pista no zero, web 5729. De pouso 5729. Para o suspeito do lançamento 74. Autorizado, Gol no 785, chame táxi. Vai chamar táxi, 785. Rito, solo 03, táxi livre até o pátio, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Solo, boa tarde, Otávio 3297. Não está conseguindo copiar as condições do pelotismo? Ok, o 3217, pra qual horário é o plano? É só o 35, queria saber as condições. Ok, Salvador tá operando visual, o vento é 120 graus, 1 dúzia nós, a pista em uso 10.